Gramar e a 6683, o cruzamento está correto, estamos prontos para tiver acionamento. Ajuda 714, bom dia, passado Radar, para o nível 160, saída Arbo. 160 na Arbo, 2714. Eu chego pro táxi, é a Corelta Fox. 407, bom dia, prossiga. Decolou. Acionado 013303 de POB, seguindo para patrulhamento na BR 324-503. Patrulha 03, mantém as condições visuais, o ajuste chama 013. Ciente, patrulha 07. Lima Bravo, ingresso CBS, contorno, parte 1, após prossegue. Lima Mike, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento da pista 735. Pé 5, atrasado decolagem, pista 1-0, vento 260 graus, 7 nós. Ativo iniciando, gol 2-0 mesmo. 1-2-4, pronto para a costa. Gol 1-1-8-4, sou autorizado a retífica, nível 3, 370, decola pista 1-0, a curva esquerda, saída Pulca Caju. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5074, prossegue conforme a rota do plano de voo. Recife 370, decola agora com curva esquerda, Recife Aracaju, saída 19.542, 5074, transponder voo 1184. 1184, protegimento correto, uma pronta para o pushback, acionamento. Será? Quase 1934, para o pushback, acionamento. 9134, autorizado, chame para um táxi. Chamará para o táxi 9134. Táxi depois na interseção para ingresso, Papatango Eco Delta Fox. Seja mais o Golf Mike. Está inserido para a coordenação, mais o Golf Mike. 035, 2065, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 2065, decola na sua escuta. Voo 2065, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Afirmativo, 360, direto Leda, voo 2065. Tango Serra Alfa, através do Veracruz. Tango Serra Alfa, informa o código acionado. Acionado, bem, se acione o código 0150, o Tango Serra Alfa, mantém as condições visuais, o ajuste chama 013, via corredores, reporte na rotatória visual com campo. Acionado 0150, corredores, chamará rotatória Tango Serra Alfa. Aparelho na forma de Tango Serra Alfa, confirma se o seu plano de voo? forma de voo com a sala AIS de Ilhéus. Conforme confirma a procedência? Ilhéus na Lozada, mais de um voo. Da forma autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. O Falso Lima Bravo está autorizado cruzamento, a estacionar a frequenta livre. Firma esse equipamento. Usa leve avançado, o LAC. O Trifo Papa Romeu Lima, Bruno Copia. Autorizado, Serra 20 Delta Lima, 510 da Coluna 7, com a curva direita no Vitória ao Sul, controle 11935, transponder 0122. Habilidade de voar ótima, Globo 2065. Voo 2065, aguarde coordenação. Escuta. Vazio 9134 para o táxi com 70 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, terra. 9134 está autorizado, táxi de Apache 1, táxi Índia, ponte 010, cima e torre 11895, ajuste altímetro no 013, bom ponto. E a Apache Paulo, de Alfa, até ponto de espera 010, chamada 4185, 9134. 1184 após a TR da sua retaguarda, autorizado se tiver funcionamento, mano, pronto para o táxi. Eu posso pegar o TR retaguarda, autorizado, checar. Patango, Eco Delta Fox, utilizado decolagem pistão 7, vento 270 graus, 0 menos. Delta Fox, livre da volta. Ação identificação, mantém-se condições visuais, o ajuste no 013, voo direto para IP, reporte no ideal de descida. O Vilete Hotel Romeu desce para 1510, ajuste no 013. Somente mantenha a tarife, o Vilete Hotel Romeu. O 9134, autorizado a linha decolar 10, vento 260 graus, 069. Ingresso a linha decola da 10, 9134. Batango Eco colheu da Fox, decolou ao 21, controle agora em 1, 1935, 1 voo. 1935, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Eco Delta Fox, decolou no momento, 0132 acionado. Eco Delta Fox, bom dia, contato radar, suba para o nível 040. Para o 040, Delta Fox. Controle, o Eco Delta Fox solicita o 045, modificando a presente, direto para o destino. Entra modificado ao 1322, tudo em condições visuais para o 045, direto destino, Eco Delta Fox. Delta Fox, Azul 2770, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, São Miguel 1201. Paulo Lima, ponte de estrada da Papá. João Paulo Lima, autorizado ingresso no 7, ponte linhada e pronto para decolagem. Manete pronto, Lima. Gol 2065, Sama Centro Recife, 1251 e Alcern 13325. Paulo Lima, Sama Centro. Lima, autorizado de colagem. Comprou a Sul, vento 270 graus, 069, já pode parar do solo. Lima. Ave, Sammy e Leos, 1201. 1201 e Leos, bom dia. Bom dia, mais quatro. Solo Azul, 6983, está pronto o sexo para mim, para 3. 9683, fique atento ao táxi do Bank da Gol, após estar autorizado, te mandamos para o táxi. Após o gol, então, está autorizado, 9-3-6. Bem, só pode vir o voitap, o gol no 094. Controle Salvador, Azul 9134. Azul 9134, vou enviar contato radar, suba para o nível 170, autorizado direto Conde. Recepção ao 170, direto Conde, 9134. Salvador, Tripa Parma Lima decolou do seu aeródromo, comprou de Serra do Cidio Lima, mantendo 500 pés, está na sua escuta. Essa é a Parma Lima, mantém as condições visuais do ajuste 1013, reporte visual com local de pouso. Lima. 6140, aguarda como você tira. Aguarda. Solo, bom dia, bom dia, Dona. Prossiga. Sente da informação Juliette, autorização para São Paulo. Sente para a saída da Euleda Montino. Da Euleda Montino. Meia 140, duas cópias. Duas cópias, meia 140. Autorizado Mateo, nível 350, decola 1-0, curva esquerda, saída Pulpa Caju, via Ambezu 1-7, após Orago, após prossegue direto Mateo conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35 e transponde 5-1-1-1. Autorizado para Mateo, 350, decolada 10, curva esquerda, Pulpa Caju, Ambezu 1-7, Orago Mateo. 935 é o controle e 5111 é o transporte, 6140. 6140, contingente correto, sendo pronto se estiver aqui no meio do... Chama lá. No meio do Itaú, pronto, copy. 48. Pronto, 4, meia do Itaú. Autorizado São Paulo, liga 360, decola 1-0, a curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Apesulu 1-0. O Bave, Apesulu, 1-6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5104. Autorizado para 360, saída da El, Leda, Montepa. Apesulu, 1-0, por Bave, Apesulu, 1-6, Belo Horizonte. 1935 e o transponder 5104. Na minha visão, no que tiver que ser pronto, se tiver funcionamento. Portaremos pronto com 621. Salvador, gol no 648. Gol no 094, reautorizado, nível 060. 060, 094. No 648, estou autorizado, na CO, nível 350, decola pista no 0, a curva à esquerda, saída Pulpa Caju. Via Apesulu 1-7, após Orago e após prossegue direto. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5113. Matheus, então, Salvador, Maceió 350, decola da pista 1-0, com curva esquerda, Pucca, Aracaju. Oscar Zulu 17, horário. 1935, controle 5113, transponder, posição é A1, pro 1648. 1648, puta já vento, correto, pronto, pode ver aqui no momento. Obrigado. Para o táxi 69683, está com 111-111 a bordo, 4 horas e 30, alerta Serra Bravo, Serra Romeu. 9683, está autorizado o táxi à Índia, posto para 10, time torre 11895, ajuste o time no 013, bom bom. 245, obrigado, bom dia. Saída até de 4000, autorizado direto já, né? Mantendo a proa até 4000 após direto de Jama, 194. Nível 714, estamos no centro Recife, 1260 e ao CERN 1288. 260-1288 aqui, grato, um bom dia. Aqui Papa Romeu, sinal para post. Teste frequência livre, o Papa Romeu Lima. Salvador, bom dia, o azul 963, ponto, espera pronto. Delta 3, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 963. Autorizados estão prontos. Pode atar. 9.83, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, 9.83. Por Salvador, o carro Serra Alfa está visual com 17. Serra Alfa, 211-1895. Pronto. Motor Gol 094, pode prosseguir na descida? Planiforme Tango Serra Alfa, que legal no 013, vento 260 graus 069, continua a aproximação, reporte final de 3 milhas, para pouso 97. Contará final de 3 milhas, o Tango Serra Alfa. Final da porta. É que o Delta Fox prossega. Para a descida, senhor. Limado voos aos 3-8. Dirigir Delta Fox, descida. Altitude de tráfego de Morro de São Paulo. E ao cruzar 3.500, frequência livre. Ao cruzar 3.500, frequência livre. E até lá na pesquisa, o Delta Fox descendo a descida. Gol no 094, desça para 2.000 pés, pro de Duna. 3.013, livre elétrico. 2.000 na pro de Duna. Livre elétrico, 104. O Salva Salvador, o Centro 3191. Prossiga. Saída prevista pro... Galeão, aerovia inicial, Delta November 857 a partir de Irume. Anseia Alfa, foi autorizado no 7, o vento 1 variável com meia dúzia. É, livre pouso, Anseia Alfa. Mas daí é um ótimo, Delta 3191, grátis. Voe Romeu Fox 018. Todo Romeu Fox 018, 1194. Barra os 32, controle 1935, boa viagem. 1935, 963, bom dia. Salvador Azul 9683. 9683, Super 320 da El. e Leda na presente. Na presente, voa Leda, subindo 320, 963. Pedro 3, decolado aos 32, controle 1, nave decimal 35, bom voo. Solo, gol na 621 para o táxi, 3 horas e 38, alterna Galeão com 153 a bordo. Pedro táxi, em frente, pátio, ideal, suporte espera 325. Frente, pátio, ideal, com atrás 295, 621. 3 tá na escuta, só tá modulando a minha frequência, Delta Fox. E só os 3-4 e o táxi 4-5. Chame Centro Recife, 1260, alterno 288. Transporte passageiros? Tente transporte então para uma pessoa, parte 5. Uno 184, chame Centro Recife, 126, correção 12545, alternativa 12685. Obrigado, bom dia, 621 na ponte 0 pronto. 621 na linha de decola de imediato. 895. 895, voo 1-0 na porta. 2W, ingresso de decolagem 1-0, 621. Bom dia, bom 094, sinal, estabilizar o localizador. Bom 094, bom dia, reparte externo. Será externo, 094. Salvador, eu vou no 648, pushback, acionamento, por favor, portão 1. Autorizado, chamo táxi. Autorizado, obrigado. Travado 094. Deixa eu guardar pista livre. 094. Patrulha Salvador, é o patrulha da Sete. Prossiga. O patrulha 07 está abandonando o patrulhamento da BR-3 do Scott. Em questão policial, a ocorrência em Costa do Sauíbe vai estar presente e pegar o corredor forte da linha do litoral. Prosseguir direto, se tiver condições. Ok, grato. 2-1, decolado 37, controle 1 na decimal 35, com voo. 135, obrigado. Tenha uma boa Páscoa a todos. voo 621. 21 no Cibol 360, pro de Leda. 360, Leda, 621. Quatro solos 38, livre direita, solo 21, decima 1. Direito 21, 1, gol 04. O 094 está aqui, Alfa, reporte de Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 094. Azul 9683, chame Recife 1251. Confirmando 1251 para o BR 9683. 251, alternativa 13325. 251, alternativa 3325, bom dia. Seu nome é 48 com 181, 2 horas, João Pessoa. Seu nome é 48, da Gol, o Sol informa que a partir de agora, a pista agora, a luz vai ser a 22. O vento está de 240 graus, com 7 nós. O senhor tem condições de decolar daí? Afirmo. Livre táxi à direita, ponto espera, 295, meio verde. Matheus, livre táxi, ponto espera da 10, 295, 1648, um ótimo feriado a todos, certo? Era ok? Ok, o 9134 solicita um nível 150 como final. Então, mantém 150, 9134. Grato, mantém 150, 9134. Salvador Siri, mil pés, decola 17, curva direita, corredor Axé, 19:35, 0117 no transponder. 0117 no transponder, 19:35, 19:35, Salvador Siri, decola 17, primeira, à direita, Matheus, 6 a 12 a bordo, 4-5-1. 4-5-1. 6-2-8-9-5, de decolagem, maluco. 6-2-8-9-5, solo 0-9-4, Alfa, Paris, Juliette. Juliette, portão 10, 1094. Juliette 10, 1094. Zoom, solicita vá por Básica presente. Negativo, vou ir na parede de Leda. Por Básica não tem autorização, pois não fica na minha área. Sim. Parede Juliette Hotel Romeu. Juliette Hotel Romeu, torre 1 no 1895. 1895, Romeu. Mais um 34 fazendo desvio. Romeu, ingresso na final do 17, a partir de 3 milhas. Até para a final de 3 milhas, Romeu. Azul, 9134, Salvador. Decolador 44, controle 1 na nave decimal 35, bom voo. 1935, muito bom dia. 1934. Passou o Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju 203. Chama Aracaju 203, 9034. Voo no 621, chame Recife 1251, na alterna 3325. 251, 3325. Controle, muito bom dia, Gol, 1648. 1648, super, mantenha 350, saída Puca, vou na Prode Jamo. 350, está presente, Jamo, Gol, 1648. 3 milhas, 1178, Hotel Romeu, baixa pra lá. Juliette, Hotel Romeu, cheque o trem, livre pouso na 17, vento 240 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 3. 713, Juliette, Hotel Romeu. Decola agora da pista 28 com curva direita, saindo na Aron, Aracaju, ok? Paciente, decola 28, curva direita, perfil Aron, Aracaju, 61 no padrão. Afirmativo, no portão 2, faça o pushback a cauda voltada para a pista 10, ok? Para a cabeceira 10, 61 no padrão. Paciente, pushback, cauda para 10, não para 10. Patrulho 07, prossiga agora em frequência livre e reporte para o regresso. Liga. Salve Salvador, Golfe Eco Charlie, bom dia. Bom dia, prossiga. Seu Romeu, Salve 47, confirma, parte 5. Agora passa, pede pra. Autorizado, chama para o trago. Reporte livrando. Também é 1 no 4-0. Prossiga. Houve aqui um mau entendimento aqui, tá? O solo, a gente não colocou a cauda para 10. Confirma a instrução, por favor. Não tem condições de botar a cauda agora para a Taxi Índia, não? Sim, na Índia tem condições. Porque aí sente. Coloque a aeronave na Taxi Índia. É a mesma coisa. Tá sim, tá cuidado, não pode ver. Só Juliette Papá, bom dia. Estado 64 milhas de Salvador. Tem condições de voar na rotatória? Toda rotatória? Show 1012, Liberty Taxi para ingresso. Salvador, é o Golf Eco Charlie, bom dia. Liberty Taxi, champanhe ingresso. Ah, tem uma aqui. Quero ver o Golf Eco Charlie, muito obrigado. Estacionar a Juliette, até o Romeu. Salvador, o Golf Eco Charlie, bom dia. Salvador, é o Golf Eco Charlie, bom dia. Só se eu aí, Lando, tá me ouvindo? O táxi da China Neon 4.0 tá com 1.61 na bordo, 1h02 no dia, altura Recife. 398 identifique, chegada Cari, desça ao 1-1-0. O Cari 1-0-0, 3-1-9-8. O 3-1-9-8, desça ao 1-1-0, 110. 110. Cieco Charlie, bom dia. 1-9-8, cotejo, por gentileza. Cotejo 1-0, 3-1-9-8. Agora sim. Cieco Charlie, bom dia. Juliette Papá, desça para 3.500 pés. Salvador 2012, o Papá Juliette Papá. Fox Lima, decolador 5.0, controle 1 na decimal 3.5, com voo. Canal 3.5, daqui a pouco, por favor. Salve Salvador, é o Golf Eco Charlie, bom dia. Você escuta, muito obrigado. Controle de Salvador, cordial, bom dia, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Recolhendo a sua escuta, meu comandante. Vamos passar através do farol de Itapuã, estou mantendo 500 pés além do litoral. Gente, na minha escuta permanente, 500 pés, o Romeu Foxtrot Lima. Na sua permanente, Lima. Salvador, é o Golf Eco Charlie, bom dia. Golf Yankee Charlie, prossiga. Golf Eco Charlie, solicita reboque, pátio 3, posição 12 Lima para o pátio 1.7. Direto Siria, vai prosseguir via Lida Litoral? Não prossegui pelo litoral, não, comandante, porque... o litoral e baixa tudo pista. Gente, não prossiga mil pés, informe no farol da barra. Afirmativo, meu comando. Meu pé tem lá no Fora da Barra Grata, ali não. Voo número 48, chame centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. 2545, muito bom dia. Identifique, chega da cara e desça 120. 120, você tem que ter informação aqui, 139. 2, boa viagem. 1012, torre 295, mostra lá, é um padrão. O ILS do Zulu da pista 22, confirma. Ok, pode fazer o X-ray da 22? Ah, ok, mais à frente a gente vai ver a possibilidade. Salvador, bom dia, chamar 6140.28, está pronto para decolar. Vai 6140, a linha decola da 28, após decolagem mantém para até 2000 pés, vento 230 graus com 7 nós. Excelente, nível de linha decolar, após decolagem mantém para até 2000 pés, o 6140 de decolagem para 28. Salvador, muito bom dia, Santos 31, no avião com aquilo para Salvador.com, para Galeão.com. Santos 31, 98. Fazer o que vem na proa de Cari. 398, proa de Cari. Cari, afirmativo. 28, curva esquerda, saída da El, Leda, após Leda, Irumi, controle 1935, 5144, no transfondo. Autorizado 340 para o Galeão, perfil de Dael, Leda e Rome, após Tupper November 857, Mozu, receptando a chegada Jixo Nova. Decorda 28, curva esquerda, transponder 5144, controle 11935, botão 3191. Correto, chame pronto. Chamarei. Decolado ao 55, controle 19 decimal 35, bom voo. 1935 com controle, 6140, bom trabalho. Salvador, bom dia, chama 6140, você escuta, cruza 1200 pés, montando o flow até 2000 pés. 40, sube, mantém o 350, saída ROM. 350, saída ROM, confirma, pode curvar a direita, presente? Presente. Presente, 6140. Informe o Mike, desça 130, chega da cara, identifique e reduza para 259, número 3 na aproximação. Uno 739, voo pro de Serra Vida 362. 362, obrigado. Desça para 2500, Serra Vida 362. 2500, 1732. Registro 1012. 1012. 398, desça para 2000 pés. Após Cari Voluzão, intercepta o LS Zulu, pista 28. Cari Voluzão, 28, 3198, e vai interceptar. 3198, pode acertar o LS X-Way. Afirmativo, então, após o 362 e após o 363. 362, 63, positivo, vai voar. Para 2500, 3198. Confirme, 3198. Para 2500, certo? 2500, certo, 3198. Rapaz, ele é de papai, ele diz, viu? Romeu Fox Lima, passando através do farol da barra, frequência livre, tenha uma boa viagem. Dois atos, reporte no tempo. Gente, obrigado. Autorizado na 1500, 1012 permanece, de Papai Juliette Papai, em Flávio Islau com a 17. O 1739 vai necessitar um pequeno desvio à direita. Proa 65 por aproximadamente 5 milhas. Sem problema, livre desvio no 739. Salve Mike, desça para 3.000 pés, 1012. 3.000 com 1012. Após a posição pompa, o uísque informa que poderia voar o Serra Victor 362. Afirmativa, após bomba 362 para o ILS X-Ray da pista 28. Ok, uísque informa, bomba Serra Victor 362 para o ILS X-Ray 28. Oscar 20, identifique chegada Cari, desça o 110. Celeste, Tran 3198. 3198, complete o IRS X-Ray e chame Torre 1 no 1895. 1895, obrigado. 3198. Torno 739, após desvio, veio Serra Vida 363. Após desvio, 363. Gol 739. Final de 5 milhas. Final de 5 milhas, Tran 3198. Informe na rotatória, papai, gerente, papai. Informe na rotatória, gerente, papai. Sol Salvador, finalizado o reboque do Golfo Eco Charlie. Copia. Finalizado o reboque do Golfo Eco Charlie. Sou tenente, bom dia. Nós, altímetro no 0 no 2. 0 no 2, de repouso na 28, Tran 3198. Afirmo, companheiro, já copiei. Estou ciente do término do reboque, estou ciente. Obrigado. Mike, desce para 2.500 pés, 1.012 permanece, está livre o LS X-Ray da pista 2.8. Positivo, 2.500 e está livre o X-Ray para 2.8 da pista 2.8. Fica até que terra, prossiga. Quebec Serra, prossiga na prova de Vera Cruz para interceptar o corredor Vera Cruz a 1.500 pés na minha escuta. Controle o screen bomb mais abrindo ligeiramente a direita que para evitar uma formação. Após desvio, o voo 363. Após o desvio 363, o screen bomb. Eu juro para com a Sierra. Barra 1 minuto da rotatória. Papai gerente, papai, chame Torre 1 no 1895. Grato 1 no 1895. Bom dia. Oi, muito boa tarde. Bom dia, o papá Romeu, papá Juliette, papá na rotatória. Papá Juliette, papá, desce para o 1.500 pés, 360 sobre a rotatória, pela esquerda, reporte a ingressão do final 17. Oi, na presente, de acordo ao vento, solicita o veículo o posto na 3. Gente, papá Juliette, papá, estamos com o movimento para 1 no 0, 360 na, sobre a rotatória, aguarde para seguir, para 35. 360 na rotatória, aguardará para a senhora seguir para 35, papá Juliette, papá. Pra... 3198, solo 121, decima 1. 121, bom dia. Solo, Torre Gol 1739, boa tarde, bom dia. Bom dia, Gol 1739, Campo Avista. Firmo. Check train de repouso na 28, vento 220 graus, com no 0 nas, altímetro no 0 no 2. Livre repouso, está baixado travado na 28, 1, 7, 3. 091, para prospeccionamento no portão número 5. Portão 5 autorizado, chame tais, 3191. Camarada 3191. 170, o uísque no copo. Quatro, desça o 120 na chegada da cara, identifique. Na chegada da cara, estou no 864. Rodou. Está 319, já vai iniciar? Já está falando com a prisão, mas eu não? Primo. Já estamos iniciando, já. Sim. Prisão, uma vez, mantém a posição de presidente. Pelo Quebec Serra, pista em uso é a 28, se eu prosseguir pelo litoral sul pode causar algum desconforto para a aeronave na final da 28, ok? E o flash no top? Zero, chegada Cari, o 220, pastor 220. Papá, acertou 360. 29360, papá Juliette, papá. Deixa no 012, morreu. Pisca no formato estabilizado, visual com a pista? Estabilizado e visual com a pista, por isso que no formato. Torre 1-1-1-895, isso que ele fala mais. 1895, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, voo 1-0-9-4, autorização para Fortaleza. 3-1-0-1-1-2-1-1-9. 3-1-1-1 hoje. 3-1-1-1, ok. 3-1-1-19. Devola a pista 28 com curva direita, saída Momo, transição Frote. Controle 1-1-9-35, transponda 5-1-4-1, voa 9-1-4. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Amper Zulu 1-9. Decola da 2-2 com curva direita, na saída Momo, transição Frote. O controle 109-35, transponda 5-1-4-1. Correto, portão 10, chama pronto. 10, chama pronto para o pushback, encanamento. Portão 10, autorizado, chama pronto. Chama para o pronto. 3198, ingressa Juliette com cautela, portão 2, observando a aeronave da companhia. 7, cautela, 2, 7, 3, 9, 2, 7, 3, 9. Só logo no 739, na 6, curta. Vai subir alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vamos 739. 1, 2, 4, decimal 9, alternativa 1, 2, 3, decimal 9, 5.